periferia. Seja onde for é correria. Gravidez precoce, casamento prematuro, mentes doentias. Tudo isso é o composto de um sofrimento, pronto pra explodir, mano, a qualquer momento. Numa encruzilhada, a maldade sendo paga com a maldade, dando um sinal que a paz caiu, o sonho não se completa. A maldade está cada vez mais perversa. Na capela de um cemitério, mano, está sendo velado. O homem predador do outro homem, tiro pra todo lado, o crack produto criado pra causar mais impacto lá. Meto dizer, mas no meu Brasil, que ilumina o céu azul, são estilhaços de um fuzil. Corpo no chão, guerra civil, meu povo a mil. Sem pena, sem dose, espaço de alguém, ajuda ninguém, à espera da luz. Solução também, poucos têm. Minha fé vai além da ótica humana também. Só sobrevive os loucos na estrada da vida. Vem comigo que eu te mostro a verdadeira paz, que você pensou que não existia. Que você pensou, mano, que não existia. Paz, só com Cristo vocês têm a paz. Sem Ele vocês aqui jaz. Esquecido no cemitério dos amarais, esperando o julgamento. Até mais. Tantas coisas, pânico que assola sua fé em Deus. Mostre, chegou a hora. Coisas, pânico que assola sua fé em Deus. Morte, chegou a hora. Vejo tantas coisas, pânico que assola sua fé em Deus. Morte, chegou a hora. Eu vejo tantas coisas, é o pânico que nos assola. A todas as quebradas, todos concordam. Norte, sul, leste, oeste, o governo não investe. Criança sem creche, sem fé nas ruas, os sonhos esquece. Ficando adeptos ao que não presta, o que resta odia, roubar, matar. E parar num lugar onde não irá se formar. Aos pais irão desgotar. Por serem analfabetos não podem dar exemplo, sem cultura, direção e o maldito dinheiro. O pânico sempre está rondando, atirando, matando, cercando, em dois levando, assolando, deixando as mães nos prantos, no desengano. De seguir uma trilha, o cerco fecha, a dor não alivia. O apocalipse é o peso, procura entendê-lo pra não pagar o triste preço. Extermine seus erros no contexto, caminhe no espaço estreito, pois ele é o direito. Luta as barreiras, não irá detê-lo. Se tua fé se ligar em Jesus em primeiro, chegando até o ideal, ao lado de Deus, nosso Pai Celestial. Essa ideia eu digo a você, de um coração pobre que tem o que dizer. Classe baixa, humildade alta, glorifico a minha raça. Negro livre das desgraças, sou teu amigo. A Jesus eu sigo, sou positivo. Na periferia eu tenho estilo, não dou tiro. Integrante da firma periférica, amenizo o ódio do meu inimigo, mostrando que sirvo um Deus vivo. Nem pensar, com ele eu não brinco, não. Não sou do tipo cristão, escondido sou. Assim você já me conhece, pode crer, eu sou um pecador arrependido. Sou eu, negro, um pecador arrependido. Arrependido, sou eu. Vejo tantas coisas, pânico que assola sua fé.